sempre correndo atrás, sempre firmão na correria, na levada é nós que tá, M.I. é nós família. Sempre com muita atitude eu vou mandando a rima, para mudar esse mundo, só nosso pai lá de cima. Só violência que eu vejo espalhada no mundo, com fé em Deus eu vou viver com esse absurdo. Sangue escorrendo no chão, é o que mais se vê, na porta das nossas casas e também na TV. Até quando isso vai acontecer? Aqui o filme é de verdade, não é cena de dublê. Eu vejo ordem e progresso escrito na bandeira. Vejo crianças chorando por falta de mamadeira. Que progresso é esse? Queira me explicar quando a desigualdade vai terminar? Guacho pé na contenção, somando força em prol do bem. Mano, Igor na levada, tamo junto, amém. Onde está o progresso? Eu não vejo. Dignidade ao ser humano eu almejo. Será que é querer demais meu direito? Que a igualdade predomine o respeito. Onde está o progresso? Eu não vejo. Dignidade ao ser humano eu almejo. Será que é querer demais meu direito? Que a igualdade predomine o respeito. Brasil, país do futebol, da democracia. Brasil, país da fome, desigualdade e anarquia. Levanta sua cabeça e vai à luta, rapaz. Vamos buscar nossos direitos, a igualdade e a paz. Eu quero é mais amor, menos ódio, mais respeito. Entre eu e você, independente de ser branco ou preto. Se você quer me derrubar, vai lá, entra na fila. Não tô aqui por cifrão, e sim pelo sorriso da minha família. O que você plantar hoje, colherá amanhã. Um a mais na contenção, um maloqueiro, um bom vivan. Coração sem alma, alma sem coração. Assim caminha a humanidade rumo à destruição. Desigualdade racial, desigualdade social. É meu dever, é meu papel lutar. Buscar o ideal. Onde está o progresso? Eu não vejo. Dignidade ao ser humano eu almejo. Será que é querer demais meu direito? Que a igualdade predomine o respeito. Onde está o progresso? Eu não vejo. Dignidade ao ser humano eu almejo. Será que é querer demais meu direito? Que a igualdade predomine o respeito. Respeito.